Me responde, o que seria de mim no mundo sem você? Portal do Arrocha. De que maneira abandonou meu destino? Jamais imaginei encontrar em meu caminho. Depois de tantas primaveras, por que você se foi? Depois de tantas coisas que passou, agora chega o fim do nosso amor. Te ver tão bem, tão fora da minha vida. Sofro muito sem você. Eu por mim não me entregava ao nosso amor. Não me conformo porque a gente acabou. Era linda a nossa história, tu eras minha mulher. Me prometeu envelhecer junto comigo. Agora não passo de um desconhecido. Não pode ser, os caminhos de nossas vidas. Eu no mundo sem você. Eu sinto a sua.